sabe mais informação em curso? Bravo, confirmando informação em curso Eco, ajuste no 090, tá pronto para a cópia? Alfa Charlie Mike, Parilhéus, autorizado Plane Yankee, nível 160, inicialmente, decolando a pista 17, com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, após Leda, direto Ilhéus, controle Salvador 119.35, aciona 5107, Alfa Charlie Mike. Charlie Mike, livre acionamento, sem para táxi. C3001, chame Recife 13325. Alfa Yankee Uniforme, prossiga. Alfa Yankee Uniforme, ponta no parte 3, posição número 4. Solicito autorização para cheque de reatores em idle, marcha lenta. No máximo 10 minutos, o Império já está ciente. Alfa Yankee Uniforme, 2,5 temperatura, reporte quarto. Salvador, bom dia, Xené 6251, ciente da informação de alta autorização, Guarulhos. Xené 6251, pronto, cópia. Pronto, cópia. Xené 6251 para Guarulhos, autorizado nível 360, decola da pista 10, com primeira curva à direita, na saída da El Leda, pós-Leda Bridge, aerovia Pesulu 10, prossegue conforme rota do plano. Controle Salvador 119-35, aciona 5110, Oceaner 6251. Autorizado 360 para Guarulhos, via peso 110, decola da 10, curva direita, da Euleda, após Euleda, direta posição Bridge. 1935 é o controle, 5110, transponder Oceaner 6251. Oceaner 6251, correto, chame pronto para pushback, selamento. Chamará. Alfa Charlie Mike, livre táxi, chame para ingresso, opção 7. Confirme. Whisky Juliette Delta. Whisky Juliette Delta, prossiga. Intensidade 2, tá, a mensagem está entrecortada. Para novo cheque de novo, agora de voz Delta de novo, como recebe o Whisky Juliette Delta? Agora 5/5. Gato, Whisky Juliette Delta. negativo, prossiga. Para mais uma vez, você Fareza, densidade 5, a única coisa tem um ruído somente na sua transmissão, mas tá totalmente claro. Alimante, livre ingresso, reporte aliado e pronto. Alfa, Charlie Mike, livre decolagem, vento calmo. Alfa Charlie Mike decola os 25, controle 119.35. Bom dia. 1965, Alfa Charlie Mike. Tudo de boa, bom dia. Papatango Alfa. Papapapa Alfa Charlie Mike. Decolou sua escuta, saída da Elfa. De reboque do pátio 3 para o pátio 1, na posição 06. Polícia Juliette Serra, autorizado início do reboque, chame para ingresso no pátio. Chamará para ingressar no pátio 1, no Juliette Serra, grato. Mike, autorizado Ilhéus. Direto Ilhéus, Alfa Charlie Mike Gama. Salvador Alfa Yankee, me informe, finaliza o cheque de reatores, bom dia, obrigado. Sim, bom dia. Salvador, muito bom dia, até 3209, estamos com você agora, descendo para a 60, passando o Natal 1, Cidadão. 3201, sem identificação, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador, 1090, chegada bom. Ok, 2000, bom, 3201. Bom dia, azul 4177, informação em corpo eco, ajuste 1090, pronto para cópia. Azul 4177 para Vitória, autorizado nível 360 via Aperuísque 50. Decola da pista 10 com primeira curva à direita, na saída da Euleda, após Leda direto Eudes. Controle Salvador 119.35, aciona 5121, azul 4177. Pronto para pushback, selamento, azul 4177. Isso, Juliette Serra, na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, na posição 06. Está livre até o 6128, Juliette Serra. Juliette Serra, frente. Salvador, bom dia. Foi Salvador, bom dia. Chamei minha vez de cura, pushback acionamento. Remota. Autorizado de um Zerotaxi, Oceané 6251. Autorizado de chamar. Whisky Juliette CR informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 06. Grato, bom dia. Gente, bom dia. Mike, chame Recife 3325. 3325, Leste. 3209, informe estabilizado. 3201, Libre LS, forma estabilizada. Ok, vai reportar no ILS, 3201.